que eu posso dar. É aí que o aprendizado está. Vem de onde não sonhei me presentear. Quando chega o fim da linha, já não há onde ir. Num passe de mágica, a vida nos traz sonhos pra seguir. Queima meus navios pra eu me superar, às vezes pedindo que ela vem nos dar o melhor de si. E quando vejo a vida, espera mais de mim, mais além, mais de mim. O eterno aprendizado é o próprio fim. Já nem sei se tem fim. De elástica minha alma dá de si. Mais além, mais de mim. Cada ano a vida pede mais de mim. Mais de nós. Pra ver o que vou fazer, me prepara pro que vai chegar. Vem me desapontar pra me ver crescer. Eu sonhei viver paixões, glamour no filme de chorar. Mas como é felino o dia a dia, minha orquestra ensaiar. Entre decadência e elegância, zigue-zaguear. Hoje aceito o caos. E quando vejo a vida, espera mais de mim. Mais além, mais de mim. O eterno aprendizado é o próprio fim. Pede mais de mim, mais de nós, mais além. O eterno aprendizado é o próprio fim. Imagine. Imagine. Imagine. Imagine. Imagine.